Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Vamos conversar acerca do Papa, do apelo que fez à comunidade internacional e do novo ano jubilar da misericórdia. Falaremos também de Fátima, por estarmos no mês de maio. Obrigado por mais uma vez se terem disponibilizado para estar neste programa. Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes. Como habitualmente, vou colocar aqui a primeira questão à Sra. Doutora Teresa Mendes Costa. Sra. Doutora, o Papa Francisco apelou à comunidade internacional para que não fique muda e inerte. Foi estas palavras que ela utilizou. Face à perseguição religiosa em que 200 milhões de cristãos são perseguidos e 500 milhões são discriminados pelo simples facto de serem cristãos. Como é que vê este apelo, estas palavras do Papa? E como é que interpretam esta indiferença dos Estados internacionais? Eu acho que responder a isso é um bocado difícil, a não ser que eu reaja sob o ponto de vista pessimista e não com a atitude que o Papa pede e que, pelos vistos, marcou desde muito jovem, até no princípio da própria educação dele, que é da misericórdia. Eu não tenho realmente grandes sentimentos de misericórdia com todos os países, porque acho que continua-se a ganhar com armas, a fornecer armas, e depois há uma civilização atual que é convidada à violência e que é aproveitada, normalmente, já, não sei se já repararam, que os jihadistas normalmente são jovens e são recrutados ainda mais jovens para depois fazer a lavagem ao cérebro. E as nações, infelizmente, vivem-se muito à base do lucro, à base do dinheiro, que é uma das coisas que o Papa também já alertou, e faz-se quase que do objetivo da nossa vida o dinheiro. E os países, assim como as pessoas, continuam nessa ordem de ideias e desumanizam-se. Aliás, se não fosse essa desumanização, nós não vínhamos constantemente nas nossas comunicações social, só, quase que se pode assim dizer, programas de violência, que eu pessoalmente acho que é um incentivo à violência, porque as pessoas que têm tendência para isso são estimuladas à mesma violência. E os países são feitos de homens, e os homens, nesta ordem de ideias, são realmente convidados e acabam por se desumanizar ao ponto de não considerar os outros como pessoas. São coisas. E essas coisas, se os incomodam, têm que se eliminar. Pronto, em face do que a doutora disse, eu, por vezes, pois, ocorre-me algo semelhante. Eu vejo a publicidade que se faz, publicidade, não sei se é o termo correto, mas, portanto, acerca da violência doméstica, não é tanto aquela preocupação. Certamente que os meios de comunicação social ganham com esta publicidade para que não ocorra esta grande desgraça, que é a violência doméstica. Mas depois, noutros programas, fazem programas de violência. Quer dizer, isto é um contrassenso. Por um lado, ganham fazendo violência. Por outro, ganham pedindo para que nos faça violência. Quer dizer, isto é... Ultimamente, já me aconteceu mais que uma vez, mudar de canal ou fechar a televisão por estar farta de ouvir notícias só de crimes, de violência, do pai que matou o filho com a facada com 6 meses, e que são aí 4, 5, 6 e 7 notícias só de tragédia. Eu, sinceramente, estou farta de ouvir tragédia. Já chega a tragédia da vida que a gente sabe que existe, não é? E de coisas boas, por acaso houver alguma coisa boa que eles comentem, e que é raro, e se calhar não passa com a mesma frequência que passam as más. O exemplo disso é aquele jovem que esteve 66 dias no alto mar, com o mastro partido, com o ombro partido. Eu não era capaz, sinceramente. Tenho pensado imenso nisso, porque se eu me vou abaixo com coisas muito mais insignificantes, 66 dias no mar sozinho, sem ninguém a socorrer-me, a comer só algas e peixes que consigo pescar lá com uma artimanha qualquer que arranjei, Esse rapaz, ninguém disse na comunicação social que ele é um homem, no dizer do pai dele, um rapaz fisicamente forte e espiritualmente forte. E ele próprio diz que aguentou aqueles 106 dias à custa da Bíblia. A Bíblia foi a sua salvação. Isto na comunicação social não apareceu. Isso é demasiado bonito para aparecer na comunicação. Francisco, depois de um mês sem o ouvirmos, portanto, o que é que lhe parece, portanto, deste apelo, que no fundo não será um apelo, mas destas palavras do Papa em relação, portanto, a esta indiferença? E eu penso que o Papa até utilizou um outro termo, não estou completamente seguro, mas parece que falou até num genocídio de indiferença. Penso isso, que... Essa frase é dele. Ora viva Armando, ora viva doutora Teresa e caros ouvintes, depois de um mês longe aqui dos microfones, graças a Deus já estou recuperado e portanto também é com alegria que eu estou entre vós. O Papa Francisco, nestes últimos tempos, tem não só dito e repetido aquilo que deve ser a mensagem cristã em prol do cuidado para com o outro, da denúncia dessa globalização da indiferença que o Papa Francisco tem a miúde apontado, mas também ele se tem comprometido com tudo isto, não é? Portanto, não é simplesmente um conjunto de meditações ou de palavras ou de discursos, mas ele próprio se tem comprometido neste papel. Neste período, precisamente, de um mês e pouco, um conjunto de sinais, que se calhar, como a doutora Teresa há pouco dizia, são notícias boas demais para aparecerem na comunicação social, só para essas coisas más. Pois embora, depois, se houver tempo, eu gostaria de voltar a esse assunto, porque parece-me a mim que a assunção destas coisas más deve-nos fazer refletir o porquê, as razões mais profundas. Mas enfim, então gostava só aqui de citar dois ou três aspectos, até para os nossos ouvintes poderem conhecer uns dois ou três aspectos daquilo que é a ação do Papa em prol desse compromisso do Papa em prol do cuidado para com o próximo. Primeiro no Vaticano, não é? Sabemos que agora, por ocasião da Páscoa, o Papa quis fazer um cabaz de ofertas, com inclusivamente um envelope com donativo em dinheiro, para oferecer a cerca de 300 sem-abrigo que vivem em Roma. Organizou-se um grupo de sem-abrigo, cerca de 150, que fizeram uma visita guiada ao interior dos museus vaticanos. E o Papa Francisco, na Capela Sistina, quis ir ao encontro deles e lá se encontrou com eles. Eu não tenho bem a certeza, ou melhor, não tenho bem, eu ouvi isto, não pude foi confirmar, que esta foi a segunda vez que o Papa Francisco foi à Capela Sistina. A primeira foi quando foi eleito e, portanto, agora quis estar ali com os sem-abrigo, os pobres, que o Papa Francisco elegeu como os grandes... a grande prioridade, uma das grandes prioridades do seu papado, do seu pontificado. Para além deste gesto, já abriu a lavandaria, o duche, a barbearia, lá na Praça de São Pedro. Ele já é a segunda vez, o segundo fim de semana seguido, só neste último mês, que solicitou a ajuda de sem-abrigo para distribuir presentes na Praça de São Pedro às pessoas que estão nas audiências e no Ângelus de domingo. Portanto, só ali sinais no epicentro Vaticano e Roma. Mas depois, o Papa Francisco tem também feito um conjunto de iniciativas de grande monta no que diz respeito a grandes movimentações mundiais, né? Primeiro deles, ainda estamos a apurar o rescaldo destas negociações de que o Papa Francisco pessoalmente se empenhou para restabelecer as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. E sabemos por estes dias que o Papa Francisco, que irá aos Estados Unidos em meados de setembro deste ano de 2015, por ocasião das Jornadas Mundiais da Família, o Papa Francisco está também empenhado, e estão neste momento as negociações bem avançadas, para antes mesmo de ir a Nova Iorque, a Washington e a Filadélfia, passar por Cuba, por Havana. O que seria algo inaudito, um avião fazer este circuito. Portanto, o Papa empenhado também na resolução de problemas políticos complexos, como é este, e portanto não simplesmente enuncia a paz, mas ele próprio é promotor de paz, não é? Ou seja, vemos que o Papa Francisco faz jus ao nome que leva, não é? Porque São Francisco de Assis, nós bem o sabemos e recordamos, tinha duas paixões no coração, os pobres e a paz, não é? E portanto ele, o Papa Francisco, está, e até podíamos dizer uma terceira paixão que este também tem, que é a natureza, não é? Os pobres, a paz e a natureza são as grandes paixões de São Francisco de Assis. E sabemos que o Papa dedicou agora a semana antes da Páscoa à redação última da sua segunda encíclica, que versará precisamente sobre o cuidado da natureza e a ecologia, encíclica que lá para o verão estará entre nós. E se, para terminar esta minha primeira intervenção, se o Papa Francisco não está só comprometido com o outro, no sentido mais próximo e débil da palavra, como seja os pobres que à volta dele convivem, mas também com as grandes linhas pelos quais se cose a história da humanidade, vemos que isto não se faz tão simplesmente no Papa Francisco, só, como vou explicar, dando boas notícias e fazendo desafios muito, muito adocicados. Não. Ou seja, há, inclusivamente no Papa Francisco, uma dimensão de denúncia, uma dimensão profética, que nos faz a todos impressionar. Nomeadamente, neste último mês, deu-se aquele episódio que vamos ver que consequências poderá vir a ter, da denúncia dos primeiros genocídios do século XX, a questão do genocídio dos arménios, que por estes dias comemora 100 anos, e o Papa Francisco, aproveitando desta efeméride e a ocasião de declarar doutor da Igreja São Gregório, o nome já esquisito daqueles lados, convocou o povo arménio para ir à Basílica de São Pedro. Esteve lá o Presidente da República, estiveram lá as grandes autoridades do país, as autoridades religiosas também, e na missa que celebrou, precisamente, ele denuncia esse genocídio arménio como o primeiro genocídio do século XXI, expressão essa do Papa São João Paulo II. Caiu o mundo, o carme e a trindade, sobretudo do leste, em cima do Papa, né? Desde o governo turco, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, caiu o carme e a trindade em cima do Papa. Isto é, o Papa disse muito bem: esquecer ou ser indiferente aos erros da história é querer perpetuá-los. Temos que curar a ferida, e curar a ferida é assumir a responsabilidade. Ora, isto para a população turca, o governo turco, é algo extremamente complexo, porque desde historicamente a Turquia nunca quis entender aquilo como um genocídio, sempre entendeu que aquele 1,5 milhão de pessoas morreram numa guerra civil, o que não é bem assim, nós sabemos pela história. Aliás, em Portugal devemos inclusivamente muito a uma pessoa que fugiu desse genocídio, o famoso Calouste Gulbenkian, que veio para Portugal fazer aquela fundação que ainda hoje todos devemos, fugiu, era arménio, e fugiu naquele tempo de lá para a tempo de não ser assassinado. Ou seja,

conversamos com o diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a sua doutora Teresa Mendes Costa. Conversamos acerca do Papa, do apelo que fez à comunidade internacional e depois falaremos também do novo ano jubilar da Misericórdia e de Fátima, uma vez que estamos no mês de maio. Aproveito para lembrar que durante o mês de maio pode ajudar sem gastar. Ao preencher a sua declaração de IRS, se colocar o número de contribuinte de uma instituição de solidariedade social, está a ajudar sem gastar em 0,5% do valor do seu IRS. Esse montante é transferido do fisco para a instituição que indicou sem que pague mais. Está assim a ajudar sem gastar. Se não tem preferência por nenhuma instituição ou se tem dúvida que a instituição particular de solidariedade social que quer ajudar possa não beneficiar desse valor por não estar de acordo com o Decreto-Lei nº 16 de 2001, sugiro-lhe que pode, se assim entender, atribuir esse 0,5% à mesma que eu atribuo o meu, que neste caso foi à Fundação Aurélio Mardinis, com o número de contribuinte 500-746-621, por saber que a Fundação encaminha estes valores para adquirir equipamento para a saúde de que poderemos vir a beneficiar no futuro. Como digo, portanto, se não tem preferência por nenhuma instituição, tome nota do contribuinte, mais uma vez, 500-746-621, que será colocado no quadro 9 do anexo H da sua declaração de IRS. E desta forma está a ajudar sem gastar. O Francisco levantou aqui várias questões. Há bocadinho na intervenção que fez, e eu queria dizer também o seguinte, isto não é uma resposta ao Francisco, mas enfim, é portanto para que os nossos ouvintes, portanto também, não pensem que estas perseguições aos cristãos acontecem só nos países com os muçulmanos. Portanto, estas perseguições acontecem tanto noutros países que não são muçulmanos, e acontecem também não só com os cristãos, mas a verdade é que eu sou a maioria. Estatisticamente está provado que em cada quatro que são mortos, são três são cristãos. Voltando à questão, portanto, da indiferença perante estas perseguições, eu outro dia vi que uma ateia italiana, diretora de um jornal, disse que a esquerda assumiu outras preocupações, como os homossexuais e muitos outros assuntos, e que os próprios jornais liberais se mantêm calados. Portanto, isto é uma constatação fácil que nós vemos. É assim, não é? Sim, tem que dar por isso. Esta jornalista italiana, que é ateia, diz que o Papa se encontra isolado neste campo. Pelo menos é uma voz profética, não sei. Enfim, estou convencido que há muita gente de muito boa vontade que, de forma anónima, mas de forma comprometida, procura fazer. Aliás, Papa Paulo VI, quando esteve na ONU, daqui a mais há 50 anos. E 5, não é? Dizia, homens, a Igreja é perita em humanidade, não é? A Igreja é perita em humanidade. E, portanto, na Igreja existe muita gente que procura. E, graças a Deus, existem organizações extraordinárias. Agora, vamos ser muito claros, de facto, estes temas, estes assuntos, não dão votos. E, portanto, isto significa que nós assistimos a que grande parte destes assuntos sejam defendidos pelo Papa e ele seja, de facto, uma voz que clama no deserto, sem haver a repercussão necessária junto dos grandes centros de decisão. Pese embora haja sinais que nos surpreendem, como aquele que ainda há pouco falava, do entendimento diplomático e as relações bilaterais entre Cuba e os Estados Unidos, que é uma resposta muito clara de que o Papa, de facto, não está simplesmente sozinho. Seja como for, notamos que, de facto, este é o problema. Estes assuntos não dão votos. Estivemos todos atentos, pois, com certeza, às declarações do nosso Cardeal Patriarca de Lisboa, o Sr. D. Manuel Clemente, no final da Conferência Episcopal que teve lugar há pouco tempo, da Assembleia Geral dos Bispos de Portugal, que teve lugar há pouco tempo, e as declarações do Sr. Cardeal Patriarca, isto só para reportar aquilo que vemos a nível global, se não se, também tem a nível local, nacional, no nosso país, o seu eco. O Sr. Manuel Clemente dizia que esperava que no próximo período eleitoral que Portugal vai ser alvo, durante bastante tempo, com as eleições legislativas de setembro, outubro, não é? E depois as presidenciais dos inícios do ano que vem, esperava o Sr. Cardeal Patriarca, que falava em nome dos bispos de Portugal, que esta questão da legislação do aborto viesse a ser redefinida e rediscutida, não é? Enfim, o eco na imprensa laica, civil, foi diminuto, e se a gente tiver curiosidade e ver as caixas de comentários que nas redes sociais e na imprensa online se fala sobre isso, a maior parte é em tom muito crítico, porque acha que essa é uma situação que já está morta, sepultada, e os bispos de Portugal nada têm agora neste momento a estar a querer abrir uma gaveta que já estava suficientemente. Já entraram 50 mil assinaturas a pedir a revisão. Pois, já é significativo, não? Em nome da sociedade portuguesa é muitíssimo significativo que isso vá ter alguma repercussão, para além de um debate que se faça e que depois fica totalmente inócuo e estéril, vai um grande passo. Mas eu tenho esperanças que não fique estéril, porque isso é uma questão que passa a ser também mundial, não é só cá em Portugal, que começam a interrogar-se e a desejar que haja uma mudança de lei nesse sentido, não é? Porque o código genético do feto é realmente perfeito, e não há dúvida nenhuma que o nosso código genético está desde o primeiro momento lá, todos escarrapachados, não é? Eu, sou doutora, lamento desapontá-la. Eu lamento desapontá-la, mas efetivamente eu estou convencido de que não deverá haver mudança. Ou melhor, qualquer mudança. Eu estou muito pessimista em relação a isso. Porquê? Porque noto que se nós, no atual quadro parlamentar, que nos governou por 4 anos, nunca houve qualquer iniciativa nesse sentido e de recolocar esse debate, eu estou muito convincente que não vai ser agora, e provavelmente no próximo quadro parlamentar que a situação se reverterá. E portanto, enfim, eu fico feliz pelo menos com uma coisa. Vamos ver se o pessimista de que é superior ao otimista da velhice. Bem, enfim, porque veja, quer dizer, o meu pessimismo não é fruto do pessimismo nem da juventude, é fruto do realismo de quem olha e vê dois aspectos. O primeiro deles, olhemos para a Espanha e o que se passou em Espanha, não é? Em Espanha, o governo de direita de Mariano Rajoy quis legislar sobre o assunto e limitar a lei do aborto. Enfim, ainda em limites eticamente reprováveis, mas seja como for, numa perspectiva bastante mais sensata, se se pode falar de sensatez a esse nível. E o que aconteceu foi simplesmente que em Espanha houve uma extraordinária reação das esquerdas, que afrontaram de tal forma o governo, e o governo voltou atrás totalmente na lei. Houve, para termos uma noção, depois um novo projeto de lei que só teve em todo o Parlamento Espanhol, que agora não sei quantos são, mas sei que são 400 e tal deputados, só houve uma única mulher que votou contra. E fez a declaração de voto que votava contra em nome dos seus princípios católicos. Uma única. Depois houve 4 abstenções e o resto foi aprovação. Portanto, isto, olhando para o que se passou, isto passou-se há 15 dias em Espanha, olhando para o que se passou lá, e ainda por cima o debate foi de iniciativa do próprio governo, onde, também suscitado por manifestações populares, mas o debate foi iniciado pelo próprio governo. Olhando para o que se passa em Portugal, eu estou convencido que não vai ser muito fácil haver aí uma mudança a esse nível. Se a este facto juntarmos de que, à luz das estatísticas que são agora, bem, até o lavar dos cestos é vindima, mas à luz das estatísticas que são agora denunciadas, pode haver alteração no quadro parlamentar, a nenhuma esquerda ou centro-esquerda interessará uma revisão a este nível. Bem pelo contrário, eu espero, sem estar aqui a fazer política, que não é a minha obrigação nem querer, eu espero que os nossos católicos percebam de que, efetivamente, no ponto de vista da política económica e financeira, qualquer que seja a cor política, não verá haver grandes mudanças. Porque nós sabemos que Portugal tem a corda ao pescoço, tem compromissos internacionais e, portanto, não pode haver mudanças de sobremaneira. Isso é claro, o guião para qualquer governo, de direita ou de esquerda, é escrito em Bruxelas, é escrito cá, a nível de política económica e financeira. E tanto aí vemos que, mesmo o centro-esquerda, com nova liderança, tem tido e gozado uma prudência muito grande e sabido ter silêncio. Aliás, eu não sei se viram o debate quinzenal do outro dia, mas quando o nosso primeiro-ministro confronta o líder da bancada da oposição, por duas ou três vezes, e diz: mas os senhores garantem que, quando forem poder, serem poder, vão fazer alguma coisa de diferente em matéria económica e financeira? E do outro lado, depois destas múltiplas solicitações, só houve uma coisa: silêncio. Ou seja, porque toda a gente sabe que o guião é escrito lá fora. Como é que as esquerdas em Portugal vão superar, no caso de virem a ser poder, e portanto uma mudança, uma alteração do quadro parlamentar, como é que as esquerdas em Portugal vão, de alguma forma, apaziguar as bases num novo governo? Está bem de ver. Através das políticas sociais, como eles dizem, fraturantes, que estarão a ser preparadas. Porque enquanto o povo estiver entretido nessas políticas sociais fraturantes, não vai... Elas servirão de válvula de escape para um conjunto de medidas que, do ponto de vista económico, não vão surter a diferença em relação ao atual panorama. Quer isto dizer que, muito provavelmente, daqui a um ano, poderemos estar nós a discutir, uma vez mais, a questão da adoção ou coadoção por casais do mesmo sexo e, quiçá, a eutanásia. Eu não estou aqui a fazer futurologia, mas esperemos para ver se daqui por um ano estas questões estarão todas ao de cima. E estarão todas ao de cima no pior das suas exceções. Porque quem governa vai querer que estes debates se arrastem, que estas políticas em nome de um país progressista se arrastem, porque há uma total incapacidade para, naquilo que à carteira do contribuinte diz respeito, poder fazer de forma diferente de qualquer outro governo, uma vez que o guião é escrito por Bruxelas. Mal ou bem, é assim que é. São as regras do jogo. Portanto, eu espero, também estamos a entrar neste frenesinho, portanto estamos agora a iniciar um ambiente de pré-campanha, e penso que nós católicos não nos devemos furtar de uma palavra e de uma responsabilidade que temos. E a responsabilidade que temos neste momento é esta: estamos num quadro, numa mudança de quadro eleitoral, ou na perspectiva de uma mudança de quadro eleitoral, que ao nível das políticas sociais poderá trazer o desastre extraordinário sobre o nosso país, né? Um desastre extraordinário. Eu concordo em muita coisa do que disse consigo. Simplesmente acho que há um grande erro, é pormos toda essa, quer em relação ao aborto, quer em relação à eutanásia, como sendo uma das bandeiras boas do catolicismo. Isto não é do catolicismo, isto é de ordem moral natural, qualquer ateu bem formado terá que advogar. E acho que é um dos nossos males, é que as pessoas ligam todas estas campanhas anti-aborto aos católicos, quando acho que isso, para mim, é um erro. Eu não posso estar mais de acordo consigo. Estas não são bandeiras que só à Igreja Católica digam respeito. E eu estou-me a lembrar, ao falar disso, quando o Papa Francisco, aqui há uns meses, dizia que parece que os pobres é uma bandeira do Partido Comunista e a defesa pelos pobres é uma bandeira das esquerdas. Não é? É uma... Nesse aspecto, claro, Nosso Senhor teve uma pugnou-se por essa questão. O que eu quero dizer com isso? É que para o atual movimento mais revolucionário, mais esquerdista a esse nível social, eu não sei, doutora Teresa, se concordará comigo, mas diga-me quem é que neste momento assume uma voz na defesa do direito dos nascituros, os que não nasceram, e na defesa do direito da dignidade da pessoa humana desde a sua concepção natural até à sua morte natural, na defesa das crianças, enfim, eu não conheço outra instituição ou outra voz que clame mais alto do que a Igreja Católica, que tem essa missão muito nobre de defender. Portanto, não sendo uma bandeira da propriedade, estas questões são primeiramente humanas, antes de ser simplesmente religiosas, são. Mas o Concílio Vaticano II aprovou, precisamente hoje, no dia em que estamos a gravar este programa, há 50 anos, a Gaudium et Spes, que começa assim mesmo. Nada há de verdadeiramente humano que seja indiferente aos discípulos de Jesus Cristo, à fé católica. Portanto, precisamente no número 1 da Gaudium et Spes, vemos que aquilo que é o humano é aquilo que interessa à nossa fé. E, portanto, essas dicotomias são interessantes no debate, mas são complementares, não são excludentes, a meu ver. O guião, como diz o Francisco, de facto orienta a Europa, mas não orienta só a Europa, orienta também, eu vejo muitos documentos do Brasil e, de facto, vejo realmente como as coisas correm um pouco à semelhança do que já aconteceu por aqui, e outras vezes até mais avançadas do que já aconteceu por aqui. E por este motivo, muitas vezes, nós verificamos que as pessoas acabam por estar isoladas, que é o caso do Papa. Ele fala, mas quase toda a gente se cala, porque se um chefe de Estado vai falar, o que é que lhe vai acontecer? Portanto, além de perder votos, ainda é penalizado por este guião, ou por quem manda neste guião, ou por quem faz este guião. Portanto, não é fácil, portanto, alguém fugir dele. Há não muito tempo, eu não sei já em que país que foi, um país de leste, que votou a favor da família e pronto, sim senhor, mas depois tudo voltou à estaca zero, porque depois vem, naqueles que mandam o guião, vem o problema das medidas económicas. Quer dizer, se foge daquilo que está previsto, pronto, até no aspecto económico nós verificamos que as coisas obrigam a não poder dar assim passos. E por isso é assim que nós, neste mundo que nós vivemos, um dia, se Deus quiser, há de ser melhor, mas por enquanto temos que, de facto, viver assim e não há muita hipótese de fugir disto. Eu posso te... roubar-te um beijo no salão, girar sem perder o chão, não vou deixar você cair, cintura leve a minha mão, verdade. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa. Conversamos acerca do Papa, do apelo que fez à comunidade internacional e do novo ano jubilar da Misericórdia. Falaremos também de Fátima, por estarmos no mês de maio. Aproveito para lembrar que durante o mês de maio pode ajudar sem gastar. Ao preencher a sua declaração de IRS, se colocar o número de contribuinte de uma instituição de solidariedade social, está a ajudar sem gastar em 0,5% do valor do seu IRS. Esse montante é transferido do fisco para a instituição que indicou, sem que pague mais. Está assim a ajudar sem gastar. Se não tem preferência por nenhuma instituição, posso lhe sugerir a Fundação Aurélio Amaro Diniz, com o número de contribuinte 500-746-621, por saber que a Fundação encaminha estes valores para adquirir equipamento para a saúde de que poderemos vir a beneficiar no futuro. Portanto, se não tem preferência por nenhuma instituição, tome nota do contribuinte 500-746-621, que será colocado no quadro 9 do anexo H da sua declaração de IRS. Desta forma, está a ajudar sem gastar. O Francisco há pouco dizia que, logo no princípio, que a assunção destas coisas, de algumas coisas, nos devia levar a refletir. Eu tomei aqui nota disto até para não me esquecer, e ocorreu-me que nestes casos que têm havido de perseguições e que no fundo têm sido praticamente o tema deste nosso programa, como digo, as perseguições são por todo o mundo, infelizmente não estão limitadas aos países muçulmanos, são por todo o mundo, mas no caso dos países muçulmanos eu também verifiquei o seguinte: apesar destes massacres de pessoas que perdem a casa, o emprego, passam frio, passam fome, que são mortas, pois aqueles que estão vivos acabam por não se revoltar e se calhar até aproveitam para interiorizar ainda mais, porque muitas vezes eles acabam por não saber, em face de tudo do que vem, quando será o último dia. Eu não sei se era neste aspecto que o Francisco dizia, portanto, que queria refletir, se era noutro, se entender, levar, pronto, dou-lhe a palavra e depois vamos falar um bocadinho depois acerca de Fátima, acerca deste assunto, depois deste assunto. Não, muito simplesmente, era só dizer, ouvi aqui no início a doutora Teresa e o Armando anunciaram este ambiente corrosivo e absolutamente miserável que neste momento em Portugal também se vive no campo noticioso, de um conjunto de crimes horrorosos que a todos nos chocam, não é? E alguém dizia que, enfim, dá vontade de facto de desligar a televisão, porque isto assim só é violência sobre violência, violência gratuita, e miséria em cima de miséria. É um facto. Contudo, eu gostaria de aqui enunciar que este ambiente devia nos fazer parar e pensar muito bem, porque Portugal, já morreram este ano não sei quantas dezenas de mulheres vítimas de violência doméstica, não é? Quer dizer, em Portugal a média é mais de uma por dia. Depois há casos absolutamente dantescos, como seja aquele pai que grava um vídeo para mostrar à mãe da forma como vai a seguir assassinar o seu bebê de meses e mata-o, esfaqueando. Depois um outro pai que esbofeteia a filha, um pouco mais velha, até à morte. E ainda estes dias, à data em que estamos a gravar, o caso de um idoso de 73 anos que mata a esposa, que está com um cancro em fase terminal, e a seguir mata-se a ele próprio. E alguém dizia, não é? Ah, isto foi um crime de misericórdia, porque ele já não aguentava ver a mulher a sofrer naquele estado, e foi um pacto que poderão ter feito. A minha questão é esta, quer dizer, nós estamos a bater fundo. no poço da imoralidade, do desespero, da falta de sentido, enfim, da desumanidade total. Estamos a bater fundo e mais rápido do que eu esperava nesse poço do... Isto é uma questão de emergência nacional do ponto de vista daquilo que aos valores humanos diz respeito. E eu penso que é isto que devia fazer-nos refletir, não é? Como é que em Portugal se chegou a estes limites de desumanidade tão flagrante como a que a comunicação social nos reporta? Podemos distinguir e discutir se a comunicação social faz mal ou bem em dar tanto palco a estas manifestações, em analisá-las. Podemos discutir tudo isto, mas há um facto que é incontornável. Esta realidade existe. Existe. E está quase à porta de casa. E, portanto, quando nós vemos isto, quando nós vemos esta falta de valores, esta falta de respeito pelo homem, com traços e requintes de uma maldade que nós só vemos, enfim, naqueles povos bárbaros islamitas que fazem as atrocidades que são conhecidas, nós pensamos assim, mas o que é isto? Não é? E depois percebemos que isto tudo é um resultado de uma crise de fé, porque, como o Papa São João Paulo II dizia logo ao início do seu primeiro documento, da sua primeira encíclica, já lá vão uns anos, 1979, O Redentor dos Homens, dizia assim: no fundo, no coração de cada homem, há uma sede de amor. E esse amor só é preenchido pelo encontro com Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo quem revela ao homem o próprio homem. São aquelas palavras lindíssimas do Papa São João Paulo II no seu primeiro documento. Só o amor de Jesus Cristo, só Jesus revela ao homem a sua identidade. E o que nós vemos é uma profunda crise de identidade. As pessoas perderam o sentido. Como é que um pai faz uma coisa daquelas? Como é que um idoso de 73 anos dá um tiro na própria mulher pensando que lhe está a fazer um bem? Quer dizer, perdeu-se as estribeiras completamente, não é? de humanidade. Portanto, há uma crise de humanidade extraordinária neste género de manifestações. E se nós dissessemos assim, mas isto são casos pontuais? Não são casos pontuais. Perdoem-me aqui a publicidade. Vejam as capas, basta só ver a capa, não precisam ver mais nada, do Correio da Manhã. E todos os dias, lá está, estrangulada, esfaqueada, assassinada, baleada. Todos os dias estes verbos são ali declinados. E, portanto, diante desta crise de humanismo, diante desta crise profunda de valores, eu não sei. E vejo poucas vozes a falarem sobre isto. Provavelmente também não dá votos. Eu acho que tem razão. Eu continuo a dizer que essa publicidade incita a que as coisas se deem. No dia em que não houver tanta publicidade, diminui. Podemos discutir se a forma como o assunto é tratado pela comunicação é bom ou não é, é a melhor maneira, não é? Mas é incontornável que este problema existe. Claro, e um debate, e as causas são a profunda causa, não é publicidade, é a falta de humanismo, que tem a ver também com a fé, com muita privatização. Claro. Tudo isso está certo, mas uma das causas, portanto uma, será também essa, a publicidade incita. E quem é transtornado da cabeça, porque eu acho que esse casal que agora acabou de citar, o homem não está bom da cabeça, não é? O homem é um doente. Para fazer uma coisa dessas é doente. Soutora, mas deixe-me que lhe diga que as pessoas que estavam a comentar este caso, todas falavam em misericórdia. Pois. todas falavam em misericórdia. E eu cá com Deus e comigo, bem razão tem o Papa em convocar um ano da misericórdia, pelo menos a ver se no final deste ano as pessoas já sabem o que significa esta palavra. Porque tudo falava de misericórdia para justificar a ação deslocada daquele homem. Mas quando aqueles que deviam pregar a misericórdia são aqueles que dão mais pancadas na misericórdia, a coisa torna-se gravíssima. Ora, muito bem, eu, como há pouco disse, que falaríamos agora de Fátima. A verdade é que, portanto, nós não temos mais que um minuto. Era interessante dizer alguma coisa acerca de Fátima, até porque estamos estamos no mês de maio, mas a verdade é que hoje não dá, mas possivelmente nós ainda faremos outro programa durante o mês de maio e nessa altura aproveitaremos para falar deste grande acontecimento de Cristo, da nossa mãe, que veio a Portugal, que podia ter ido a tantos outros países, e que tem ido a alguns, mas comparativamente com o mundo, tem ido a muito poucos, e de facto esteve em Fátima, esteve no nosso país, e era interessante falar, principalmente neste mês. Falaremos depois num outro programa. Francisco, doutora... Parte só dizer que estes problemas todos que anunciámos hoje, que a todos nos devem fazer parar e pensar, têm uma palavra definitiva. E a palavra definitiva chama-se misericórdia, né? A misericórdia do nosso Deus, que é lento para a ira e magnânimo em perdoar. Nós estamos a meses de iniciar o grande jubileu da misericórdia, que em boa hora o Papa Francisco convocou. Vimos falar sobre isso com certeza aqui de uma próxima vez. E essa é a grande palavra síntese de tudo o que nós falamos. Diante da miséria e do abismo do pecado, superabunda a misericórdia da parte de Deus Nosso Senhor. Acho que esta é a nossa fé. Amém. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.